CFMC no cinema. Tommy, eu não sei como é que você me fez entrar nessa. Cara, eu devo estar louco. Olha, se descobrirem o que nós vamos fazer, com certeza vão nos colocar em camisas de força. Pra sempre. Você não é obrigado, Ross. Isso é entre o Jason e eu. Eu sei, eu sei. Mas eu ainda não entendi qual é a sua. Tudo o que tem que saber é que Jason está morto. Mas ver o cadáver não acaba as alucinações. Ver não, mas destruir o cadáver acaba. Jason pertence ao inferno. Quero ter certeza de que está lá. Galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema, conversa fiada, matou carambola no cinema, um podcast do grupo Cultura Pop a Rigor. Estamos começando mais uma edição do nosso programa especial de Halloween, onde comentamos uma franquia do cinema de horror. E para esse ano, escolhemos nada mais, nada menos que a franquia Sexta-feira 13, com seus 10 filmes. E nós vamos comentar todos eles aqui. Estão aqui comigo, Adri. Olá. E o Dré. E aí? Bom, galera, então é isso. Vamos comentar aí os 10 filmes de Sexta-feira 13, né? Daquele tempo que só franquia de horror que tinha, né? Um montão de filmes. Hoje o Velozes e Furiosos ultrapassou. É mesmo. Hoje em dia. Ainda vai ultrapassar. Foram 10 filmes também até o momento, né? É, só quando chegar o 11. Eu gostei. Transformers também já é uma porrada, não é? Transformers. Deve ter 8. É 8, é. Porque com o Michael Bay foram 6. Aí teve mais um. Teve outro agora, né? É filme? Isso. Acho que sim. Nem sei. Bom, já se igualou pelo menos a Hora do Pesadelo. Né? Passou, não, né? Sexta-feira. Passou. A Hora do Pesadelo são 7 filmes. É, exatamente. Já passou a Hora do Pesadelo, só não chegou até o Sexta-feira 13, o Halloween. Mas, vamos aí, vocês conseguiram assistir os 10 filmes? Sim. Eu, na verdade, faltou... Eu tava terminando de ver o 9, faltou o finalzinho, vou ver depois, mas tudo bem que... Não é nenhum mistério como o filme vai terminar. E o Jason 10 eu já vi, na verdade, ano passado. Não revi agora, mas está fresquinho na memória. Então, na verdade, todos que eu não tinha visto, eu já vi. Bom, e a gente então... ficou só nos 10 filmes, né? A gente não foi para Fred vs. Jason, né? Não, é só vamos falar dos 10 filmes só. Até vou comentar que o Fred vs. Jason é até bacaninha. Melhor que Alien vs. Predador. Eu tinha dito mesmo. Ela ainda vou ver também. É, que o Fred vs. Jason, ele respeita ali a... O que foi estabelecido com os personagens, né? Você não vai ver nenhum deles ali se aliando a algum humano ou coisa do tipo. Essa é a mitologia das duas franquias. É, o Alien versus Predador, né? O Predador parece mais desses filmes, daquele filme, o penúltimo que saiu, né? Parece mais aquele Ah, Predador sim, é. mesmo. Parece bem mais com esse do que com os primeiros filmes lá. Aí, ou seja, é uma bosta. Que aquele de 2018 lá, aquele filme de 2018 é uma bosta. É, o pessoal encanou que tem predador bonzinho, sabe? Tipo assim, é uma raça de caçadores e não tem caçador bonzinho. É, caçador pra mim é tudo filha da puta. Só que o predador é humanoide. Eles acham que tem que ter um... Tem que ter essa coisa humanizada, assim, né? Tem que ter o um bonzinho, então. Só se eles quiserem algum dia o predador ambientalista. Predador que é contra a casa. Para de caçar os animais. Quer dizer, para de caçar os humanos. Mas o Sexta-feira 13, 10 filmes, né? Mas é bem tranquilo, né? Por exemplo, bem mais assim, fácil assim, de assistir do que os 10 do Hellraiser que a gente já fez em outro ano, né? Sim, né? Que a franquia Sexta-feira 13 é assim, ela não tem assim nenhum grande filme. Tipo, pô, o Halloween, nossa, né? Pô, o primeiro ali do John Carpenter. Aí, poxa, Hora do Pesadelo. O primeiro também é um filmaço. É o Hellraiser, o primeiro filmaço. O Sexta-feira 13 não tem assim aquele filmaço cinco estrelas ali. Então, poxa, pô, tem inclusive melhores que o primeiro, mas nenhum filme ali é chato de se assistir, como por exemplo tem na franquia Razer, né, que tem assim, os filmes chatíssimos. É, exatamente, né? Pega assim, né? Por exemplo, né? Todas as franquias que a gente já viu aí, né? Minha preferida é o Hora do Pesadelo, que é que, na verdade, eu gosto de todos os filmes, né? Aí, exatamente, né? O Sexta-feira 13, né? Ele não tem, assim, um filmaço, né? Mas também não tem um muito horrível, né? Mesmo ali, assim, os mais fraquinhos que tem ainda são assistíveis, né? Agora o Razer, né, tem o primeiro filme, é muito foda mesmo, mas porra, quando vai ladeira abaixo, vai mesmo. São os Ainda incapazes bem que mesmo. eu. Ainda bem que É, eu não você não passei dessa participa. experiência. Eu não tive a experiência de ver todos os Hellraiser, nem vou ver, depois do que vocês falaram. E aliás, do que o próprio Clive Barker andou falando de um deles, né? Aí eu não tenho porquê. Fiquei só no 1 e no 2 mesmo. O Sexta-feira 13, por exemplo, eu pego o 9 como exemplo. Eu acho o 9 o pior deles. Acho 9 um filme horroroso. Acho muito mesmo. Mas mesmo assim ele é divertido de assistir. É um filme rapidinho, acontece muita coisa. É ruim, Então. mas é assistível, né? É. O Razer tem uns ruins e um nível assim insuportável, tá? Que a vontade é largar na metade e dormir. É. E os filmes do Sexta-feira 13 têm aquela graça também que num determinado ponto a grande atração fica sendo mesmo a contagem de corpos. Então, mesmo o filme sendo fraquinho, tem ali umas mortes inventivas. Esses momentos. É. E também aquele negócio, né? Vai ficando quase ali na comédia, né? E assim, ao contrário do Michael Myers, né? O Jason não tem sutileza nenhuma. E os filmes também vão ficando mais naquele nível de comédia, de modo Você logo ali na altura do sexto, sétimo, oitavo filme, você tá rindo das mortes. Sim, sim. Eu, é exatamente aí mesmo, ali nessa passagem aí do quinto pro seis, que fica mais assim mesmo. É. Você já tá vendo como diversão mesmo. Você... É, aquele lance tensão a zero. É. Mas é legal, né? Porque na cada franquia tem assim seu ponto alto, né? Por exemplo, Halloween, né? Agora os filmes, né? Sempre foi mais ali no tensão, né? No tempo. É, o Hora do Pesadelo, na apoiada ali na figura do Fred, né? Aquela figura cínica, né? Com horror, né? Então tem aquela coisa da ter esse humor negro nas mortes, né? E tal. E aí e a questão dos sonhos, né? De ser inventivo, né? Nas coisas. E aí o Sexta-feira 13, ponto alto é as mortes, né? Cada uma mais cabrosa que a outra, né? A criatividade e criar assassinatos, né? E o Sexta-feira 13, né? A gente pode concordar assim que, né, de todos esses slash aí, é o mais icônico, né? O mais copiado. Acho que tudo se deve assim, à simplicidade, né? Sim, eu acho que exatamente por ser, né, mais simples, né? Na verdade, ele não tem, né? Uma mitologia, né? Tão assim como outros, como Hora do Pesadelo, Hellraiser, coisa e tal. Né? Aí eu acho que é tão simples, né? Que ficou icônico, né? E acaba você vê que é o mais satirizado, mais referenciado, né? De todas essas franquias. Né? Sim. E acho que também se deve ali a figura de Jason, aquela coisa do ataque aos jovens no lago. Sim, porque nele fica mais essa coisa, né, do assassino puritano, né? Fica mais, né, mais forte, exatamente porque o personagem é tão simples, né? A história por trás dele é tão simples, né? Que essas regras, né, do filmes, né, do Sexta-feira 13. Sim. Acaba se penetrando mais assim, na cultura pop, tá? É, tanto que depois disso não tem como você tá vendo um filme que aí tem lá um casal, né, indo fazer sexo ou já fazendo sexo e aí ocorre uma morte, não tem como você não lembrar do Jason. Tem como você não falar, aí foi o Jason, que é aquele lá, pô, que matar os outros durante o coito e tudo. Aí você, qualquer filme que acontece isso, não tem como você não associar o Jason. Final de semana mesmo, a gente reviu aquele Terror nos Bastidores, que tá ali no Max, que, né, o filme é uma sátira de Sexta-feira 13. Uhum. E vimos aquele filme mais recente que saiu esse ano, do Uma Natureza Violenta, que é um filme que acompanha o assassino, né? E o cara é uma versão do Jason. O Mr. Picross também tem um episódio sensacional lá daqui, que satiriza Sexta-feira 13. É. Terrível a história. Bom, mas então vamos falar dos filmes. Oh, my Lord. So young. So pretty. Oh, what monster could have done this? Bill's up there. Steve should never have opened this place again. There's been too much trouble here. Did you know that a young boy drowned the year before those two others were killed? The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. His name was Jason. Vamos começar falando aí do primeiro, né? O Sexta-feira 13, lançado em 1980, que foi um grande sucesso e foi o responsável ali pela explosão do slasher nos anos 80, né? Que, poxa, ali em 81 foi feito mais de uns 30 filmes slasher. E aí tem esse primeiro filme, né? Que nessa altura do campeonato todo mundo sabe que o Jason não aparece nesse filme, né? Que essa é outra coisa do Sexta-feira 13, né? Você acompanhando os filmes, né? Que nos outros, assim, Halloween, Hora do Pesadelo, a mitologia do personagem tá toda construída, né? Tá tudo pronto. Os outros filmes que vêm depois, assim, nem tem muito o que fazer, o que inventar. Agora, o Sexta-feira 13, a mitologia vai se construindo aos poucos, né? Que nesse primeiro filme não tem Jason, aí no segundo tem Jason, mas ainda não é aquele Jason clássico que a gente conhece. E por aí vai, a máscara de rock só vai aparecer no terceiro filme. Isso. A mitologia assim, do personagem, da franquia, vai sendo construída ao longo dos filmes, né? Uma peculiaridade. É. Aqui nesse primeiro filme a gente tem basicamente a origem dele, né? Que ele se afoga no lago, né? Os monitores estavam ocupados, transando e tal, né? E aí a mãe, né, do Jason busca vingança e tem, né, o primeiro assassinato lá, o acampamento festa, e anos depois ele tá para reabrir e a matança recomeça, né? Os novos monitores começam a ser mortos. E aí tem esse primeiro filme, ele tem todo aquele clima ainda de suspense, né? Que você não sabe quem é o assassino, né? É, ele é bem guiado, primeiro, né? Porque tem essa coisa de você não sabe quem é o assassino. Isso. Essa coisa da história. O câmera que tá matando todo mundo. E, é, até essa modo de filmar, né? Muito, usando muito ponto de vista, né? É, inclusive, esse não mostra ainda as mortes, assim, de a faca entrando e tal. E esse, algumas mortes não aparecem, né? Algumas mortes você só vê assim que alguém pegou a pessoa e aí tá lá o corpo, né? É, não é um... Mas até algumas bem gráficas. Isso. Algumas são bem gráficas e outras é aquele Sim. negócio, alguém tá pegando a pessoa, e a pessoa some, aí aparece o corpo. Então é um negócio que tá... É um filme mais centrado em clima mesmo, e que você vê que tá, tem uma inspiração aí nos Giallo. É isso, meio que vai fazendo essa passagem, né? Do Giallo para o slasher, né? Aí o segundo que é o slasher mesmo. Inclusive, ele deve muito a um filme do Mário Bava, que é o Banho de Sangue. Sim. Que tem um trecho do Banho de Sangue que chega uns quatro jovens na Bahia, Bahia com I, não Bahia Estado. Que eles, né, esses jovens, eles, assim como os jovens de Sexta-feira 13, eles estão loucos para transar. Vai de uma casa, tem uma menina que vai nadar nua. É, já tem todos. Já tem umas coisas que depois os clichês ali do Sexta-feira 13, né? Que é os jovens querendo transar. Aí é a menina que vai nadar nua. Aí o casal lá tem depois. O casal que é assassinado durante o coito. É. Inclusive, tem duas cenas de banho de sangue copiadas na franquia Sexta-feira 13. Que nesse primeiro filme, acho que a namorada do Kevin Bacon, que toma uma machadada. E uma machadada na cara. E a cena é idêntica a uma cena de banho de sangue que o cara toma um facão, né? O ângulo é idêntico. E aí depois, no segundo filme, vai ter outra cena copiada, que é exatamente do casal no coito empalado na cama. Essas duas cenas saíram do filme do Bava. Você vê que esse filme específico e o diálogo em geral foi uma influência forte ali. Principalmente nesse primeiro filme. O maior problema aqui desse primeiro filme do Sexta-feira 13, que também é um problema recorrente na série, é que, ao contrário, né, de Hora de Pesadelo, Halloween, os personagens, os jovens, são muito desinteressantes. Eu acho que até por isso que ao longo da franquia, né, a questão dos assassinatos, né, virou uma coisa mais importante, né, porque realmente os personagens não são interessantes. Não, e nem aí... a Final Girl... Exatamente, a franquia toda não tem uma Final Girl icônica como outras franquias. Não, né? Não tem uma Nancy, não tem uma Lauren. Não, nenhum dos filmes. Não tem uma que você fale, essa aí se destacou, essa aí é uma Final Girl show. Não tem. Os personagens são ali... mais parecidos, né? Eles gostam tanto de uma bolinha. Parece aqueles filmes antigos da Rami, né? Aí o Ina é sempre uma loirinha. Sempre uma loirinha. Uma loirinha bem fofa. Até a personalidade e tal são bem parecidas, todas elas. Sim. Não tem, assim, um personagem muito interessante. Que é uma coisa que depois é até satirizado nos filmes, né? Em outros filmes, essa questão da fórmula do slash, que na verdade era a fórmula do Sexta-feira 13, né? Que tem os adolescentes e tal, aí tem a mulher mais dada, né? Que é assassinada, uma das primeiras a morrer, aquela primeira a transar. E aí a Final Girl é sempre aquela mais, né, santinha, mais na dela, que essa sobrevive. Sim. Isso depois é sempre zoado que a fórmula é essa. Essa é a forma. Então a Final Girl é sempre essa mais santinha, mais xoxinha. Sim. Mas exatamente, assim, né? Como o Sexta-feira 13, esses personagens, eles não são tão bem desenvolvidos. Aí a Final Girl é assim mesmo, é um personagem sem graça, assim, não é assim, tipo, no Halloween, ou no Hora do Pesadelo, ou é o Razer mesmo, que é porque as Final Girls têm traços interessantes na personalidade, são personagens, mesmo sendo boazinhas, visionárias, né, porque todos... Geralmente é mesmo a mais certinha e tal, mas... Não, mas os personagens têm algo mais, né? Tem mais carisma e tal. Agora, ali no Sexta-feira 13, realmente... E aí é por isso, né? Que ao longo assim, da franquia, o carro-chefe dele é a figura do Jason e os assassinatos em si, né? O personagem realmente não tem nenhum que, fora o próprio Jason, né? Não tem nenhum personagem... Ali entre os jovens e tal, não tem nenhum personagem seja interessante, seja marcante. Pô, nesse primeiro filme, poxa, o Halloween você tem ali a direção do John Carpenter, né? No Hora do Pesadelo tem o Wes Craven. Aí em Sexta-feira 13, o diretor do primeiro filme é o Sam Cunningham. E, pô, francamente, é muito fraquinho. Ele até tenta, mas, né, esse primeiro filme tenta criar um clima de suspense e tal, mas ele não empolga em momento nenhum, né? Pô, na parte final mesmo, né, que a Pamela Voorhees, né, se revela, né, conta toda a história, né, com aquele visual de vovó bolsonarista. Vota 22. Ela com certeza vota É 22. dia do Zap. Uma cartinha do zap. Poxa, aquela perseguição dela com a garota é cansativa, sabe? É uma velha correndo atrás lá da garota, sabe? Quase uns 20 minutos, sabe? Já tá lá, já manda só, pô, mata essa velha. É. Longe da tensão de um Halloween, por exemplo, né? Que é Halloween, você tem lá a sequência final do Myers perseguindo a Lauren. Nossa, é um jogo de luzes, sombras, fenomenal, sabe? E aqui você não tem nada disso, sabe? A perseguição final até revendo, né? Que eu já tinha visto usar umas duas vezes. Quase que dá um soninho até em alguns momentos. Até o momento aí que a Final Girl vai e separa a cabeça do corpo da coroa. Velha babaca. Velho otário. Pô, aí o Coringa brinca com algumas coisas ali, tentando esconder a identidade da mulher. Não vai dar para você saber que é assim, não, porque ela não aparece em nenhum momento antes no filme. E tem também um jogo ali que ele faz assim, meio de psicose. A trilha até lembra um pouco a de psicose. E ele apresenta uma personagem, dando a entender que ela seria a protagonista no início, mas aí antes da metade do filme ele já mata essa personagem. Mas é isso. Esse primeiro filme é apenas ok. E aí não tem a figura do Jason, né? Agora, outro personagem que a gente vai ver nele. Em todos os filmes dessa franquia, né, outro tipo de personagem é o maluco do apocalipse, né? O Sim. cara que aparece falando, todos vocês vão morrer. Eu acho que tem todos, se eu não me engano. Sim, tem esse que aparece no primeiro e segundo filme, depois tem outras versões. Tem outras versões dele. Até no 8, né, que era no barco, tinha algum maluco. Sim. Tá trabalhando lá no barco, tá lá, vou morrer. Sim. Poxa, faltou comentar que temos aqui nesse filme o Kevin Bacon, né? É Antes da verdade, fama. começo de carreira. É, em começo de carreira aqui, fazendo um dos garotões aí que o Jason vai matar. Jason não, a mãe do Jason. Mãe do Jason. Ele vai ter começado no massacre da Serra Elétrica, né? Sim, sim. Ele começou na franquia errada. Esse negócio desse aí ter sido a mãe do Jason foi até o que rendeu, né, a piada do assassino, né, do primeiro pânico, né, quando ele mata o namorado lá, né, da personagem da Drew Barrymore, porque ela erra exatamente a pergunta de quem era o assassino de Sexta-feira 13. Sim. Aí ela fala que era o Jason e ele mata o cara porque na verdade era a mãe. Isso aí, né, acontece sempre, porque eu, né, levei muito tempo para ver o Sexta-feira 13. Aí, mas muito tempo depois, lendo, que eu soube que o primeiro era a mãe dele. Para mim, sempre tinha sido ele. Para mim, ele sempre tinha usado a máscara. Só depois que fui saber que foi no terceiro filme. Porque como virou mesmo um personagem icônico aí, né? Do terror, do horror, aí da cultura pop. Aí, para qualquer um, vai achar que sempre foi ele usando máscara. Bom, aí também vai destacar que esse aqui tem, né, algumas mortes gráficas ali super bem feitas, e o trabalho de maquiagem é do Tom Savini, que também é conhecido como Sex Machine, né? A Ele vida do falou no Dink no Sex inferno. Machine. Ah, faz tudo, faz boa, bem, é que isso é outra coisa também, né? Que tá, mais antigo, né? Pois é, o trabalho de maquiagem, né? Das mortes e tal, é sempre muito bem feito. Sexta-feira 13, parte 2, de 1981. Esse aqui é o que tem o diretor mais conhecido da franquia, eu acredito, que é o Steve Miner. Vai dirigir o Halloween 20 anos depois, e também dirige o Pânico no Lago. Dirigiu o Eternamente Jovem, aquele romance com o Mel Gibson. Então, acho que daqui, dos diretores do Sexta-feira 13, acho que esse é o mais conhecido, né? Porque, assim, nos 10 filmes do Sexta-feira 13 também, a gente não tem um grande nome, assim, como a John Carpenter, Wes Craven, ou mesmo Clive Barker, que é escritor, né? Mas o Sexta-feira 13, parte 2, é ligeiramente melhor que a parte 1, né? Porque a gente tem aqui mais personagens e temos finalmente a figura do Jason, né? Embora ainda não seja aquele Jason que a gente conhece, né? Que aqui ele ainda usa uma máscara de pano, se veste como um lenhador. Anda, corre, né, de uma maneira desajeitada, né, não anda assim calmamente como vai fazendo nos próximos filmes. No segundo eles partiram na ideia que os dois vão deficiente, não tal. Pois e aí fazem, né? Ele movimenta de uma forma mais desajeitada, né? Aí depois que ele vai começar a imitar o Myers, né? Ficar silencioso, assim, né? Andando devagarzinho. Imitar o Myers e o Droopy, né? Que né, poxa, ele tá lá na atrás, o cara corre, corre, corre, ele já tá lá na frente do cara. E aqui também ele é mais vulnerável, sente as porradas. É verdade, ele vai ficando mais invulnerável com o tempo. Segundo, nós já dá um passo a mais aí. Leste, né? Ainda tem, né? Alguns elementos, mas é mais um leste mesmo. Inclusive, a contagem de corpos aumenta, né? Aqui já vai morrer mais gente. Inclusive o velho maluco do primeiro filme dança nesse aqui. Aliás, eu pensei até que ia morrer mais gente, porque nesse aqui chega bastante gente ali mesmo no acampamento. É incrível que novamente é a mesma história do primeiro filme, né? Mais um grupo de gente que vai tentar reabrir o Não acampamento. desistem, né? Eu não sei como não desistem. Pô, toda vez que abre, morre gente pra caramba. Aí eu pensei até que ia morrer mais gente, mas aí não, né? Tem um grupo que vai para um bar então, e aí fica só um pequeno grupinho ali no acampamento, né? E aí esses sim vão dançar. Aí novamente aqui temos uma cena, né, copiada do Banho de Sangue, que é o casal empalado na cama durante o coito. Nossa, essa aí não tem como, essa. É igualzinha a cena do Banho de Sangue. E aí também a gente pode coisa aqui um pouquinho, né, do Massacre da Serra Elétrica, que, poxa, a gente tem aqui o Jason matando um cadeirante, né? Algo que o Leatherface fez lá em 74. E o filme, né, ele começa com a morte da protagonista do filme anterior. Mostrando a que a gente já tinha falado que, né, o Final Girl, Sexta-feira 3, são bem descartáveis. E logo no comecinho, né, o Jason vai lá até o apartamento dela matar ela, conseguir um endereço aí com não sei quem foi lá matar ela. Aí pra ficar aquela coisa que ele foi se vingar da morte da mamãe dele. Aí depois temos um grupo que não tem nada a ver, que chega ali no acampamento, aí outra loirinha de Final Girl, que inclusive até a metade do filme você não tá sabendo direito quem vai ser a Final Girl do filme. Só ali mesmo quando eles voltam do bar, depois assim que aí se estabelece a perseguição e tal, aí você vai, ah, essa loirinha que vai ser a Final Girl, tá bom. O Jason aqui tem um visual totalmente diferente de como vamos ver a partir do terceiro filme, que aqui você vê que é tipo um visual de capial mesmo. Que no terceiro filme ele já tá careca. Vou falar de lenhador. É, tem até barba. E aí ele cobre a feiura com o pano. Mas é um filme mais ágil que o primeiro, eu acho. Sim, o primeiro ficava meio chatinho, às vezes isso já não acontece isso. É. E aí ele aumenta um pouco o número de jovens também, aí fica mais ágil. No primeiro tinha pouco personagem. Eu ia comentar também o final do filme, né? Que aí eles encontram, né, a casa do Jason. Aí ela faz aquela coisa toda, né? De se passar pela mãe do Jason, né? Aí depois tem a perseguição. Eles voltam. Aí o Jason aparece pela janela. Aí tinha o namorado dela também, que tava brigando com o Jason. Aí tem uma confusão toda, que aí no final ela tá sendo resgatada. O final realmente é essa confusão, né? Tanto que você, na verdade, nem fica sabendo direito o que aconteceu com o Jason e o namorado dela. É assim, sim. Corta lá pra ela sendo resgatada. Aí você É. nem sabe direito como terminou. Não é. O final é muito confuso. Ah, é. Uma curiosidade é que uma das vítimas do Jason aqui, né? A Vicky, queria pegar o cadeirante, a atriz lá, ela aparece no final do Natureza Violenta. Obviamente, uma referência. Sexta-feira 13, parte 3, de 1982. Novamente, Steve Miner na direção. E é nesse filme que finalmente o Jason ganha sua máscara de hóquei. Além de ganhar uma prática, que é que ele está careca E o corpo dele também mudou. É, tá. Sim. Malhou. É. Tá mais troncudinho, né? E aí é o Mais mal. primeiro que ele usa a máscara. É a máscara de rock que quem traz é o gordinho chato. Isso é o gordinho que tá pregando peça. É, pô, aquele gordinho é muito chato, cara. Que ele fica, ai, ninguém gosta de mim. Eu, pô, o cara tava mó bobão. Tá tudo caramba. Claro, pra caramba. Como é que alguém vai gostar dele, pô? Aí o Jason vai pegar a máscara de rock com ele. E aqui, né, como você falou, né, André, tem, né, um outro velho maluco que o carro tá indo pro lago, e aí tem um velho maluco dormindo na estrada, sei lá. Mas ele só aparece nessa cena, ele não aparece tanto como o outro, não. É, ele nem é morto, não, né? Porque ele nem aparece mais. Não, só aparece nessa cena. Isso. Só pra isso mesmo. Foi só pra dizer que tinha esse maluco. Vai lá, gordinho. É. Aí, nesse filme aqui, o número de vítimas aumenta. A gente tem até a gangue de motoqueiros, né? Que arruma confusão lá com o gordinho. Aí o gordinho com o carro, né, derruba uma das motos. Aí eles vão atrás para se vingar. Não, é, isso eu acho muito Aí acabam legal, se ferrando. que eles vão se vingar e, na verdade, o pessoal grupo lá dos jovens nem toma conhecimento da presença deles. Eles vão sendo mortos lá, que o Jesus ele fica habitando ali aquele, como é que chama mesmo? Celeiro. Aquele Ele celeiro ali. fica a primeira metade do filme inteira dentro do celeiro. E tudo Vão quanto é matando quem trouxa vai lá. entrando ali, ele vai matando. Sim. Até que tem uma hora que ele sai dali e começa a matar um atrás do outro. É, esse terceiro, né, que essa mesmo, né? Essa coisa do slasher, né? Que tem muito mais morte. E aí também você vê que começa essa parada também da franquia de não se levar, né? De muitas séries, né? E já ganha, as mortes e tal, começam a ganhar um tom mais cômico, né? Até a trilha sonora, né? Desse diferente já é bem anos 80, né? Sim, é logo na abertura. E exatamente, nesse aqui ele se despede de qualquer sutileza que ali no primeiro e no segundo tem umas tentativas de fazer um suspensinho e tal, à la Michael Myers, mas aqui nesse terceiro é a despedida da sutileza. Nesse terceiro eles falam mesmo que não é filme de suspense, o negócio é que é as mortes, então já mesmo Sim. abre mão da tentativa de criar algum suspense ou coisa mesmo. É mesmo as mortes. Sim. A hora que o Jason sai ali do celeiro, ele para matar um atrás do outro, né? E aí também começa aquelas mortes ridículas. Que até então no primeiro e no segundo filme você não tinha visto, pô, até que os adolescentes também, nossa, são totalmente idiotas. Tem um cara que morre plantando bananeira. Pô, o imbecil terminou de transar e sai do quarto plantando bananeira. Você pergunta pra quê? Né? Por quê? Aí vem o Jesse e corta ele em dois. Aí o Gordinho mesmo, né, que ficou prega peça e ninguém acredita nele, aí inclusive morre também. Pô, o cara é atacado lá no celeiro, mas consegue voltar pra casa. É, pô, ele é atacado no celeiro e aí um bom tempo depois ele vai reaparecer ainda. Com o pescoço cotado, que aí a mulher ainda vai pensar que é brincadeira dele, no esquema lá de Pedro e o Lobo. É isso, inclusive, dele acertar a pessoa e depois de um bom tempo a pessoa reaparecer, aconteceu com dois personagens. Porque tem aquele cara lá, um dos motoqueiros, né? Que ele acerta lá no celeiro, dá um monte de porrada no cara, e que o cara fica naquele balançando a perna assim, como se estivesse trebuchando. E depois o cara aparece lá quando ele tá tentando matar a menina. Pra ser morto, aí ele se aparece segurando pra ir ser morto realmente dessa vez. Pô, tinha passado um tempão do filme, ele tomou um monte de golpe. Como é que o cara tava vivo? Não, mas aquilo ali não foi nada, não. Não foi grave, não. É, no final ele volta e aí o Jason mata ele de novo. E uma coisa que vê nesse terceiro filme, né, que é o primeiro que ele usa a máscara, né, ele tá bem maior e tal, mas ele ainda não tá com aquela postura, né, mais posuda, assim, que ele vai ficar nos outros, né? Não. Ele ainda tá... Não, ele tá ainda anda rápido. Isso, ele não tá ainda como o Michael Myers e tal, ele tá... Muito, todo desengonçado ainda, que tem aquela cena que ele tá perseguindo a mulher, né, a Chanel Gil, lá no celeiro, e aí ele fica preso lá e ela tá subindo o negócio, aí ele fica lá todo puto, né, porque ele não tá conseguindo ir atrás dela e fica lá tentando soltar os negócios lá todo, parecendo um malucão mesmo, assim, todo desengonçado. Então esse terceiro ele tá com a máscara e tal, mas ainda não tá com aquela pose e tal que ele vai passar a ter, ainda não tá aquela postura toda. Ele ainda não é a figura imortal, invulnerável, assim, também, né? Depois vai ficar. Esse terceiro filme é mais do mesmo ali em relação ao segundo. Aí de novidade, só mesmo o visual do Jason, né? E o surgimento da máscara de rock. Só isso. O capítulo final. Sim, agora vamos falar de Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Capítulo final, é. Depois vem mais 6 filmes. Então aí, esse aqui é de 1984. O diretor é o Joseph Zito. Ah, é. Esse aqui é conhecidinho também. Ele dirigiu um slasher lá em 81, eu ainda não assisti. E é o Quem Matou Rosemary. E dirigiu o Braddock, o Super Comando, com Chuck Norris. Sim. Que, aliás, é do mesmo ano. Esse filme aqui tem no elenco o Corey Feldman, né? Que é uma das crianças favoritas dos anos 80. E entre as vítimas do Jason tem, né, a Judy Aronson, que foi a namorada do guerreiro americano no primeiro filme. E tem o Crispin Glover, né? O pai do Marty McFly. Então, esse aqui, o capítulo final, os caras estavam decididos mesmo a matar o Jason, né? Realmente, o filme foi feito para a morte do Jason. Eu não sei o que houve, não sei se os caras já estavam cansados dos 4 filmes, mas resolveram matar ele aqui. Depois a gente sabe que isso não dá certo, né? É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Halloween, né? Fizeram o Halloween 1 e 2, aí fizeram o terceiro sem o Myers, e depois lá no 4 o Myers estava de volta. Então acontece a mesma coisa aqui. Os caras resolvem matar o Jason. Aí aqui novamente temos um grupo de jovens se reúne, o Jason vai, começa a matar todo mundo. Tem inclusive umas gêmeas que eu fiquei decepcionado, cara, que eu pensei que essas gêmeas ia acontecer alguma coisa tipo os gêmeos do desenho Comandos em Ação. E de repente o Jason ia matar uma, a outra ia morrer também. Que os gêmeos do Comandos em Ação sentem o que o outro sente, né? E aqui o Jason sabe, né, começa a dar uma de drup, né? Ou então, não sei se é a edição mal feita do filme mesmo, que tem a cena, né, que ele mata o George McFly na cozinha. E depois ele tá do lado de fora da casa que ele atira uma das gêmeas pela janela. Mas depois ele retorna na cozinha pra pegar uma faca, cutelo, não me lembro. Então eu não sei se isso era o Jason Drupp que tava se manifestando aqui ou se era a edição do filme que o editor garoteou. É, mas enfim. Assim, começa a ser a 13, né? Fica assim. Fica a dúvida. Aí a gente tem aqui também a figura de um cara em busca de vingança, né? Que conhece a mocinha principal, ela já vai levando ele pra casa. É, foi, né? Mas mas o que esperar do Josh Vaio, né? Vai se reunir lá no meio do mato e tal. Pô, mas esse personagem me decepcionou bastante, né? O cara tá lá atrás de vingança com o Jason, papapá, tá? Aí chega no final, o Jason começa a enfiar a faca nele, né? As tripas saem. E ele tem um incrível diálogo que eu não sei se é possível, né? Começa a gritar: ele está me matando. Pô, jurou. Eu não sei, cara. Se é possível. Foi quase um Shakespeare, né? Isso aí. Mataram. É quase isso, sabe? Mataram. Ele está me matando. O cara tá enfiando a faca em você, mas você tá gritando: ele está me matando. Tava até escrito lá com aquela faca lá do álbum Massacration. Eu escrevi: não me mate, não. Sim, só tem figura. Tem também aquele idiota lá que, né, que ele ficava zoando, né, o George McFly. Mas o George McFly se arruma lá, né, com uma das gêmeas e tudo, e ele que fica chupando o dedo. Aí ele arruma um pornô vintage lá que ele fica assistindo e fica rindo feito um idiota lá o tempo todo, né, que o filme é enorme também. Aqui de volta temos umas mortes bem violentas. Aqui novamente o Tom Savini, depois do primeiro filme, está de volta fazendo a maquiagem. E já tem, né, umas mortes mais inspiradas. A garota do American Ninja morre lá no bote lá, né? E aí depois tem um cara que o diz. Pô, eu acho que ele enfia o arpão, né, naquele lugar. E ergue o cara. Au. Aquilo dói. E aí temos, né, o Colin Feldman, né, que faz o pequeno Tommy. E no final do filme vai ser ele que vai dar cabo do Jason, né? Dos quatro filmes, acho que esse aqui é o que tem o melhor final. Assim, com um pouco mais de emoção, bem dirigido e não tão confuso, assim como ocorre ali na segunda parte, ou mesmo na terceira. Mas, novamente, é aquele mais do mesmo, assim. A franquia Sexta-feira 13 não traz assim nada assim que você vai destaque um filme do outro. Mais do que nunca, nesses aqui é o lance mesmo da contagem dos corpos e das mortes cada vez mais elaboradas. No geral, a franquia, a maior parte dos filmes são apenas medianos. Tá? O que vale mesmo é a questão das mortes. Aqui mesmo entre esses quatro filmes, todos assim, a ser bonzinho, aí tem uma leve preferência pela parte 4 e pela parte 2. Hi, Vic. Get lost. Come on, don't be like that. I'm gonna help you with the wood today. And anyway, I got two chocolate bars, see? Don't tell the girls. You know, Vic, before I came here, I never had anything to do, me being an orphan and all. People always teased me about sitting around like some kind of pig or something. But here it's different. I can help others and do a lot of things. You know something? I really love it here. I hate it. You know, to be perfectly honest with you, I never really chopped wood before, but it certainly looks like fun. Leave me alone! Here, Vic, want a bite? Here. I'll just put it over here. And later on, when you're hungry, you can have it. Well, if that's the way you feel, forget it, Vic. Just forget it. But I think you're really out of line. Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, né? Jason morreu, então aqui nesse filme aqui eles vão lançar um novo assassino. Na verdade, o filme todo é uma preparação para criar um novo assassino, né? Aqui a gente tem o Tommy adulto, né? E é o personagem que foi interpretado pelo Colin Feldman na parte 4. Ele agora é um jovem problemático. O filme começa com ele tendo um pesadelo, que é, tem uma rápida participação do Corey Feldman. E ele vai ser internado na pior instituição psiquiátrica do cinema. Porra. Eu nunca vi algo nesse nível. Nenhum. Você vai Eles dão um machado na mão de um dos Não vou caras. ficar. Já começa, né? Que é uma instituição psiquiátrica lá no meio do mato. Não é muito apropriado, né? E aí, segundo tempo, você vai falar o tempo todo que ele tá lá. Não tem uma sessão de terapia, nem grupo, nem individual. Tipo, ele só chega lá, o médico lá responsável dá um discursinho lá, que você fica, ai, tá aí, né? Sobre responsabilidade, Era né? Sobre você fica sobre comprometimento, né? Contratamento, não sei o quê, mas, né? Aí, pô. E aí ainda rola essa. clínica de coach. Na verdade, não tinha especialista de nada. Era só palavras motivacionais. Não devia ter nenhum psiquiatra lá de verdade. E aí rola essa pérola aqui, pô. O pessoal fica simplesmente lá, né, fazendo nada, nadando, fazendo os serviços lá para manter o lugar, né? Conseguindo, coisa. E aí até o cara lá cortou, deram pro inferno machado para ele cortar além. Tudo normal, cara. Uhum. Também não rola nenhuma revista, né? Porque o carinha, né, quando chega lá, ele tem também um canivete, coisa e tal, e aí ninguém revistou a mochila dele, nada também. Realmente um lixo de destruição. Pô, é, aí você pega com o casal que fica fugindo lá pro quintal dos caipiras. É. Casal de hipomaníaco. Transar lá no... É. E aí você tem o gordinho chato que vai irritar o maluco que tá segurando o machado, né? Ah, cara, o que que acontece? O gordinho toma uma machadada. Esse pessoal do sanatório, tudo muito chato, né? O diálogo chato. É, como você disse, né? São coxas, né? E aí, realmente, o gordinho realmente chato pra caramba, vontade de dar uma machadada ali. Sim. Qualquer um com aí... machado faria isso. Qualquer um. Eu não culpo o cara. Eu também teria me enfiado um machado naquele gordinho. Mas aí, né, o filme, depois, né, da morte do gordinho, alguém, usando as táticas do Jason, começa, né, uma série de assassinatos. E o filme quer fazer suspense sobre quem é esse novo assassino, né? Ele quer fazer com que a gente pense que é o Tommy. Só que falha miseravelmente nisso, porque em nenhum momento você acha que aquele cara pode ser o assassino. E ainda tem o fato de que o filme dá um close vergonhoso na cara de um dos enfermeiros da ambulância que vem buscar o... O corpo do gordinho, sabe? Que o cara olha pro gordinho. Você olha assim pro cara, pô, esse cara aí. Você pensa assim, pô, esse cara deve ter uma importância na trama, né? Eles erram, né? Eles meio que tentam, né, voltar a coisa do primeiro, né? E aí tem um suspeito, e aí tem esse, né? Quem é que tá matando, não sei o quê. Mas só que. Porra, não rola mesmo, né? Porque ao mesmo tempo, que aí fica, né? Você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse suspense, mas aí ao mesmo tempo essa coisa, né, que já se popularizou nos filmes anteriores das mortes praticamente cômicas, né? Uma coisa assim, sem... Ah, tem uns personagens que surgem ali do nada no... Sim, tem vários... só pra matar, sabe? Sim, tem vários personagens aleatórios, né? Que não fazem parte da instituição e coisa assim, que aparecem ali pra morrer. A gente até aqueles caipiras chatos, que é a mãe e o camaradinha lá que fica gritando o tempo todo lá. A mulher fazendo lá, cortando carne, ela vai fazer o guisado, aí... Ai, porra, cara, o que é aquilo, cara? É os personagens estereotipados, né? Os caipiras estereotipados, porra, caralho. Aí tem coisas como o cara que pede que vem, aparece ali do nada pra pedir emprego pra eles, e aí na outra sequência que o cara aparece, o cara é assassinado. É morto, é. Sim, tem uma quantidade de gente que aparece ali só pra morrer mesmo. Você aparece, a pessoa, e na outra já morre. É, tem o cover do Michael Jackson da Anitta. É! É, tem umas coisas assim, pô, o garoto ficava falando, né, que queria ir lá, que o irmão tava lá, queria ver o irmão. Aí por que que o irmão e a namorada chegam num trem no meio da noite, no meio do mato, aí ele tem que sair do lugar lá pra ir ver ele lá no trem? Porra. Aí só aparecem os dois pra logo depois serem mortos. Pô, é umas coisas assim. É. Tem os caras consertando carro no início. E aí um deles sai pra fazer xixi no mato. Tipo assim, o cara tem que ir lá no mato. Eu acho que ele mentiu. Ele não ia fazer xixi, ele ia dar uma cagada. Por isso que ele foi longe, ficou com medo de perder. Acabou andando, porra. Eu fiquei surpresa de não o que eles falam, né? Que eles vão encontrar umas garotas. Eu fiquei surpresa de não aparecer as garotas serem mortas também. E não aparece, né? Não. Eu vou citar, né? Achei que... Já que tava aparecendo o personagem ator. Tem aquele cara também que... Eu esqueci o que cara era, um bigodudo. Que aí vai buscar a garçonete. Ah, né? É. No lugar... Já era esquisito aquela mulher com aquele cara, né? Um casal esquisito. Mas... Aquela mulher tava com cara, não sei por o casal improvável. É, casal improvável. Pô, ele nem tinha um carrão e tal, o carro nem era nada demais. Aí o cara vai buscar ela e ele ainda bota, começa a usar cocaína, não tem isso? Ah, sim, sim. Então, não, tem que justificar, né? O que que o né? Porra, vai morrer isso, porque será cocaína. Né? É. Aí tá lá, aí vem o Jason, o cara, né? O Jason não mata só maconha. O Jason Cove. Aí mata ele, aí vem a mulher, morre também. Então tem uma série de personagens que aparecem só pra morrer mesmo. Deve ter sido um dos filmes com maior contagem de corpos. Sim, a contagem de corpos é muito grande. Mas aí o que acontece é que isso é normal, assim, né? Toda sexta-feira 13, ali, a partir do terceiro, a contagem de corpos é maior. Mas o problema é que nesse aqui a coisa fica aleatória demais. Que parece assim que os personagens estão brotando, sabe? Que eles não saíram assim do mesmo lugar, sabe? E aí depois o final só piora, né? Que tem a revelação do assassino. E... Não, justamente por não ser, né, o Jason, fica ainda mais assim... Peixe, né, nessa coisa de matar umas pessoas totalmente aleatórias, né? Por que ele não foi direto ali na instituição atrás do cara responsável ali? Já que ele tava atrás de vingança. Ou matar o cara que foi levado preso, que isso mesmo ele não faz também. Não, ele saiu matando todo mundo, qualquer um que aparecer na frente. Na verdade, ele ia atrás, né, do cara que assassinou mesmo. Lourdinhas e tal. E de repente, alguns mais lá na instituição para disfarçar, né, que a ideia era essa, né, de desfusar, né, a coisa do Jason e tal, para disfarçar a coisa e tal. Agora, porra, por que o cara ia sair matando, sei lá, trouxemos pessoas. Pô, até chegar no cara. Até chegar no cara da instituição psiquiátrica. Se ele tivesse matado o cara da instituição psiquiátrica e depois fizesse os outros assassinatos, até aí tudo bem, mas. Por que ele não vai direto no alvo? É, mas a instituição, né? Só matando. Pode ser totalmente aleatória, mano. É. E aquela coisa, o Jason fica a ideia ali de que é completamente demente. Ele é uma pata, né? Ele é. Passa na frente dele. É. Agora ali o cara ficou com uma ideia de vingança, então. É, agora se o cara queria vingança. Aí depois a gente tem o final em aberto, né? Que dá pra entender que o Tommy seria, né, o novo assassino da série a partir dos próximos filmes. Mas é isso, esse filme não deu muito certo e foi, pelo que vimos no início da parte 6, ele já é totalmente descartado. Esqueci até de falar o nome do diretor, Dennis Teyman, nem sei porque, o que mais ele fez, eu teria que ver no IMDB, só que não vou. I thought you'd please. You in show business, kid? You sure know how to make an entrance. Look, you gotta do something. Jason's alive. He killed my friend, now he's coming for me. You gotta cool out, boy. You already almost got your head blown off. Will you listen, damn it? Don't piss me off, Junior, or I will repaint this office with your brains. Look, Jason is alive. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Que é o meu favorito da franquia. Que é o filme que abraça a galhofa com gosto. De todos eles. É esse aqui, pega mesmo e tá com foda. É, dirigido pelo Tom McLaughlin. Esse ele é uma... elemento já, e abraça isso mesmo. Sim, ele é uma paródia da própria franquia. É nele que finalmente o Jason vira o zumbi indestrutível. Sim. Que a gente conhece, né? Pô, ele já começa fenomenal ali com a ressurreição do Jason, né? Que o Tommy Jarvis adulto, é, né, vivido até por outro ator. Nossa, assim, depois de muito tempo ele resolveu verificar se o Jason realmente está morto. Então ele vai com um amigo lá desenterrar o corpo no cemitério. Tem que ver o corpo do Jason. A ideia é genial. Grande ideia. Então, né, ele desenterra o corpo, planta um para-raio... Ele pega uma coisa lá da cerca, né? Um pedaço de metal. Um pedaço de metal da cerca lá, então. É. Aí crava nele. Aí crava no Jason. E aí acontece que, pô, vai começar a chover, vem um raio, bate, né? É, o negócio vira um para-raio, né? O negócio vira um para-raio. Vai direto no Jason. E o Jason vai ressuscitar, claro. Pô, o corpo ali já devia estar comido por vermes e tudo, mas isso não é problema. Então o Jason já ressuscita, já mata o amigo do Tommy, né? Que foi que foge desesperado. E nós temos a sensacional abertura lá no estilo 007. Que o Jason vem andando e atira o facão. É, como nos filmes do nas aberturas dos filmes do 007. Então, pô, o Tommy corre para avisar um xerife, né, que o Jason ressuscitou. Né, Crystal Lake já tinha até mudado de nome, agora se chama Forest Green. O xerife não acredita, acha que o Tommy é maluco. E o Jason já começa a matar direto, né? Já começa, mas já mata um casal que vem, que tá indo lá para o acampamento, né? Que vão reabrir o acampamento. É sensacional também, né? Que a mulher com assim, fala assim, toma cuidado, né? Com o maluco com máscara de rock. Que aparece assim na frente. Aí, pô, depois tem a morte lá da equipe lá que tá do bando idiota lá que tá jogando paintball na floresta. E aí tem várias piadinhas no filme, né? Tem a garotinha chamada Nancy, né? Uma alusão à Hora do Pesadelo. Tem um garotinho lendo Jean Paul Sartre. É. A própria Final Girl, né? Daí é diferente, né? Sim. É. Ela tá exatamente doida pra dar pro... Essa difere nisso aí. É, a gente é talvez a mais diferente. Que ela tá... Filha... É. Ela ficou super afim do Tommy. E aí todas as mortes são mais cômicas. E essa é a beleza desse filme, né? Que ele abraçou ali a galhofa, viu que tava tudo indo mesmo, tava tudo virando piada mesmo, a coisa era a contagem de copos. E abraçou isso. É uma pena que os outros filmes, apesar de ter essa contagem de copos, assim, eles tentam, né, fazer uma historinha, né? Eles não caem na galhofa como esse aqui. É, depois desse aí é só o Desmondes, né, que vai... Sim, é. Levar mesmo já sério, não... Uma casa de bom também, né? Não tenta, porque os outros ainda tentam ainda, né? Fazer uma coisa um pouco mais séria, apesar da contagem do clóquio. Sim, esse aqui, os protagonistas, né? O cômico, assim. É mesmo as mortes ridículas, né? Personagens mais bookies. Os mais idiotas possíveis. Sim, sim. E, eu... e aí a figura do Jason, que é exatamente, né? Que é quando colocaram mesmo o Jason como ficou aí, famoso aí na sua foto, né? Essa coisa aí do zumbi, do indestrutível. Incrível, né? Que ele... Pô, fazem de tudo com ele, né? Pra matar ele. E aí ele sempre volta e tal. É. Aqui nesse filme ele termina sendo vencido no fundo do lago, né? O Tommy arma uma armadilha pra ele ficar preso no fundo do lago. Que é algo que vai ter relação direta com a parte 7, né? A parte 7 vai começar daí. You are nuts. Shut up, Melissa. I don't believe you. You people give me the creeps. Hey, where do you think you're going? I'm going back to bed. You wanna come? Look, Melissa, just stay here with us. It's not my style. Don't go out there! Fuck you. No. No, fuck you both! Então vamos falar de Sexta-feira 13, parte 7, de 1988. Dirigido por John Calbutler, que, apesar de, né, ter uma contagem de copos, às vezes um certo senso de humor, mas cai na galhofa, como foi essa parte 6. É, tenta ser sério, tenta ser sério. É Jason versus uma Carrie genérica. É. A garota... Toda a história do draminha da protagonista é muito chata. Tem o drama da morte do pai dela e ela o tem. O pai dela era um babaca. Tem o dom da Bela Sinete. O pai batia na mãe, exatamente. Aí ele morre lá e ela fica se culpando e tal. Aí ela tem a telecinese, aí tem o psiquiatra maluco lá que quer que ela, na verdade, quer usar ela, né? Quer que ela desperte o poder, não sei o quê. Porra. Aí ela, numa tentativa lá, achando que é o pai dela, ela acaba chamando o Jason de volta, né? O Jason estava no fundo do mesmo lago onde o pai dela tinha morrido. É, por causa da pedra, né? Esse lago aí é amaldiçoado mesmo. Mas, pô, todo esse lance da QR genérica é muito chato. É, pô, é muito ruim o final lá. É, no final tem lá o Cleber lá do pai, né? Ela segurar Sim. A telecinese dela ressuscita os outros, porra. É que, pô, a gente tem a perseguição lá, que ela fica jogando coisas no Jason, derrubando o Jason, assim, até chegar ali no final, que aí de repente aparece o pai dela, agarra o Jason. Aí você não sabe se o pai dela é um fantasma ou é um zumbi também. É, isso também, né? Confuso que você não sabe o que, que exatamente é o pai, né? Mas eu sei que essa imagem, né? Final do manezão do pai dela lá dando jeito lá é broxante. É. Poxa. E aí a gente tem, claro, um grupo de jovens que estão reunidos fazendo uma festa na casa vizinha a que ela está. E ali tem várias figuras que eu quero chamar a atenção para Poetinha, né? Uma garota de óculos, né? E tal, né? Que ela resolve se arrumar todinha, coisa assim, né? E ninguém vê a arrumação dela, porque eu não entendi, cara. Ela se arruma toda, ela sai da casa e vai pro meio do mato. E aí ela começa a ser perseguida pelo Jason e vai entrar na casa lá de ferramenta, né? E aí vai morrer. Ninguém nem viu a transformação, né? Aqui tem, pelo menos, para salvar o filme, tem duas mortes interessantes, né? Que tem a menina que morre dentro do saco de dormir. Ah, é, que ele levanta o corpo dela todo e mete a cabeça dela na árvore. É, gosta de queimar de tapete. E tem o psiquiatra, né? Que, aliás, né, é vivido pelo morto muito louco, o Terry Kaiser, e, né, que ele está sendo perseguido pelo Jason com um cortador. E aí ele vai escapar da primeira vez colocando a mãe da menina na frente. E aí depois ele tá sendo perseguido pelo Jason, o Jason tá com o cortador fazendo barulho, né? Ele consegue escapar. E aí mais tarde ele vai ser pego de surpresa novamente pelo Jason, que tá com o equipamento... Aprendendo a desligar o equipamento. Aí finalmente mata o cara. Aliás, ele falou, ele botou na cabeça que ele ia matar o cara com o cortador. Com o cortador. Ele mata a mãe da garota, aí o cara sai correndo, ele aparentemente não vai atrás. Demora, né, pra voltar lá, mas aí depois ele volta com o cortador, ou seja, ele foi buscar o cortador. Não, tinha que ser com o cortador. E essa... O Jason tem isso também, né? Que ele tem o lance do facão, né? Sempre arruma um facão. Mas ele também mata assim, com o que tiver a mão. Inclusive, mata com as próprias mãos também. Eu não sei pra que ele usa arma, né? Porque ele... Falta, bem, não sei. Que abre o pescoço com um golpe. Ele podia fazer só com as mãos. Use o combo, keep the thing. This is it. yet. Motherfucker. Vamos para aí de Sexta-feira 13, parte 8 de 1989, que é o Jason ataca em Nova York, né? Que, na verdade, grande parte do filme é Jason ataca dentro de um barco. E aí, nos 20 minutos finais, que ele vai atacar em Nova York. É, que, aliás, basicamente é a parte horrível de Nova York, né? Que é só no... Sim. Naqueles buracos ali com bandidagem, com rato, com esse tipo. Sim, né? Mais fácil de filmar, né? Que só, é. Só numa cena lá que ele aparece no centro da cidade. E é incrível que mesmo com um bando de gente lá, ele quer matar aqueles dois. O restante não interessa a ele. Ele quer matar ali quem saiu lá. Tem até aquela cena que fica usando aí como meme, né? Que aparece por aí, que ele chuta o rádio, né? Que os caras lá estavam ouvindo música. É, tem também a cena que ele vai andando no metrô e derruba uma mulher. Ah, é, isso. Bom, o diretor aqui é o Rob Hedden, também não sei mais de nenhum outro filme que a figura tenha dirigido. O Sexta-feira 13, parte 8, ele tenta abraçar a galhofa ali como sexto filme, mas não funciona tão bem. Tem algumas ceninhas legalzinhas, mas... É, não funciona tão bem, até porque ele tenta ter galhofa, ter essas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma coisa igual ao anterior, que é o negócio da protagonista com o draminha, né? Da... Sim. É, a mesma personagem. É, parecia que era a mesma. É verdade. É do trauma lá e tal, inclusive, mas é, parece que é o mesmo personagem. Isso tem trauma. E aí bota isso... aquele negócio dela ter um dom também. Só que esse ela fica tendo visões, né? Não é a telecinética, fica tendo visões, ela fica inclusive vendo o garoto, né? O Jason, né? Garoto no fundo do lago, afogando. Tudo isso. Isso tem explicação. Acontece que a ideia era que na parte 8 retornasse a QR genérica. Mas parece que a atriz pediu demais. Aí, óbvio, né? Eles não pagaram, inventaram outra personagem. Aí, por isso... Ela achou que já era estrela. Só trocaram o nome e o poderzinho. E o poderzinho. Explicado, tá explicado. É. Então... Nesse aqui, né, um grupo de jovens vai de barco, né, para Nova York. O Jason acaba de ressuscitar, né, sai do fundo do mar, já mata uns dois lá que estavam transando dentro de um barco lá. E entra nesse barco também, né, que se chama Lazarus, né? Também. Uma bela referência. Então tem, né, esses alunos lá, né, e tem, dessa vez, né, tem um professor escroto lá, né, que é o responsável pelo trauma da protagonista, né, que ele quer ensinar ela a nadar, né, e atira ela do barco lá e fala que o Jason vai pegar. Pô, o cara maluco, pô, a garota pequenininha me joga a garota na água. A coisa que ela fica com trauma. E isso só é revelado no final, é o grande momento. É o grande momento do filme. É. E aí temos outros personagens aqui, né? Temos o Carinha, né? Que é filho do capitão do barco, né? Esse filme, né, ele é campeão, assim, uma subtrama, né, histórias, traminhas, assim, dos personagens, que não levam a lugar nenhum, é só a extração de linguiça pra alguém sair matando todo mundo. Tem vários, né? Sim. Tem esse negócio do protagonista, e tem esse cara, né, que é filho do capitão lá do barco, né, que não tem segurança, né, então, esse capitão. E aí vários personagens, mas pra mim isso não leva a nada. Pô, a gente tem a loirinha, né, que arma todo um plano lá pra pegar o professor em flagrante, né? Parecer que os dois estão tendo um caso e fantasiar ele. E aí, logo depois que ela bota esse plano em ação, né? Lança Santasi e tudo, logo depois o Jason aparece e mata ela. Exatamente, aí tem o garoto que tá aqui dela, né, que tá fazendo, ajudando ela, que tá aqui dela, assim. E aí tudo não sai pra nada, né? Tá linguiça, né? É. E aqui nesse filme o Jason é mais drupe do que nunca, né, que aqui tem a cena que, né, que ele tá tentando matar a personagem da Kelly Hu, aí ela olha pra uma direção, ele tá lá, olha pra outra, ele tá lá. Isso aí ele traz. Também tem o cara que vai subir no mastro pra fugir dele, aí ele já tá lá no mastro, agarra o cara. Aí também nesse aqui temos a volta, né, do personagem maluco que fica isso, falando, né, que o Jason vai matar todo mundo. Assim. A grande pergunta é, se o cara sabe, né, que tem um assassino lá dentro, assim, o que que ele tá fazendo nesse barco? Exatamente. Por que que ele embarcou junto? Né? Ah, e nesse filme aqui também tem o clone da Joan Jett, né, que é uma das vítimas do Jason. Ah, é? O clone da Joan Jett. Ela é uma da, acho que é a terceira vítima, depois do casal lá no barco, ela que morre. A primeira do barco principal a morrer. É. E esse também tem uma das melhores mortes, né? Mais pro final, que é aquele garoto que lutava boxe. Assim, essa vai quando eles estão na cidade. Isso, né? Que aí vai dando os socos, né? Vai dando as pancadas no Jason, e o Jason só recebendo, né? Só esperando, aí o cara aí vai cansando, aí ele já desiste, aí fala, dê o seu melhor soco. Aí o Jason dá o soco e arranca a cabeça dele. Esse é o momento que vale todo o filme. É, pô, mano, eu tive que rir naquela hora, cara. Evadeu o seu melhor soco aí, dá o soco, arranca a cabeça dele e a cabeça vai parar dentro do lixo. Não, e é engraçado que a cabeça vai parar dentro do lixo, a caçamba acho que até fecha, mas depois ele vai lá e pega a cabeça, porque ele joga a cabeça lá no carro, né, no carro lá da polícia já. Quando os outros estão entrando no carro. Essas coisas, né, que os outros filmes também têm, né, que ele se mata as pessoas, aí depois os corpos reaparecem em outros lugares. Só que depois ele gosta de decorar, né, o ambiente. Aí, sim. Tem filmes que ele mata a pessoa no futuro, depois só aparece em outro lugar, tudo decorado. Tem aquele momento que tá o protagonista fugindo, né? Começa a dar de cara com os corpos. Cara, aí depois temos a perseguição na cidade, né? Que ele sai atrás do casal protagonista. E ele só quer aquele casal protagonista, porque, porra, a quantidade de gente que passa. E ele nem aí, que ele podia ter matado. Aí vai naquela perseguição que vai terminar dentro do esgoto, né? onde novamente ele vai perder a máscara de Rock e mostrar a cara feia dele. E no fim ele termina lá soterrado por aqueles detritos tóxicos lá. E aí finaliza o filme. E aí é isso. Essa parte 8 ela já não foi tão bem. É inclusive o último filme que é feito pela Paramount, né? Depois o personagem é adquirido pela New Line. E só vai voltar aos cinemas em 93, 5 anos depois, que é no... Jason vai para o inferno, né? E a última sexta-feira, né? Que novamente não é a última, né? Porque depois vão fazer o Jason 10. Né? E o diretor é o Adam Marcus e é, para mim, assim, o pior filme da franquia. Sim. Muito ruim mesmo. Ele começa até legal, né? Parecendo que vai ser galhofa, né? Pô, até aquele comecinho legal lá, né, da policial disfarçada se passando, né, por uma provável vítima, que na verdade é uma armadilha, né, preparada para pegar ele. Então aparece aquele monte, né, aquele esquadrão lá e detonam ele. Aquele começo é até interessante, mas depois você vai ver assim, o filme é uma sucessão de bobagens e se leva a sério pra caramba. É, né? Sério, é isso, pô, é o problema. No nono filme, os caras estão querendo tentar, assim, uma antologia de personagens, né? Uma coisa. Porque não cola mesmo, né? Sim. Que é. Tem um negócio lá, como se move, né, o Jason, e aí aquilo pode ir passando, né, de um corpo a outro e, né, possuindo, ele, né? É tipo um parasita que vai passando de corpo em corpo, né? Começa com o legista, que de repente sente uma atração incontrolável e aí come o coração dele. É, até a parte do legista, né? Se tivesse sido só um motivo idiota para mostrar como ele reviveu, e aí depois fosse igual os outros filmes mais galhofeiro, né? Você tivesse basicamente mortes engraçadas e tal, só isso, aí até passava. Mas aí não, ele ainda vai mudar de corpo de novo. Porra. Eu vi, né, pela primeira vez. Agora, exatamente, né? Eu tava vendo, eu achei que ia ser isso mesmo, né? Uma desculpa pra trazer o, basicamente, o Jason de volta à vida, né? Aí ia ficar lá, eu achei que o legista ia pegar lá as roupas do Jason, era um cara grandão lá também, então tipo, ia só sair, mas segue daí, né? Pega as roupas lá, o Jason sai matando, né? Por aí, né? Mas aí não, né? Fica essa parada do parasita passando lá de um corpo para outro, de modo que a gente, a maior parte do filme, a gente não tem jeito nenhum, né? Só umas pessoas aleatórias lá que matam. Sai matando porque eles estão com parasita lá. Então, é sem graça. E aí você tem o lance ali da irmã do Jason, sabe? Ai, porra, isso aí que não é tem nada só uma bombinha de matar o Jason. Sim. Pô, e se o parasita entrar no corpo de um parente do Jason, o Jason volta, né? É. Por quê? Pra que isso, né? E até você, inclusive, aí você percebe, né, que realmente o fato de ter saído da Paramount, né, e ter ido para New Line, aí você vê que esse filme não tem, né, praticamente respeito nenhum disso. Por mais que traga os elementos principais, né, não segue de fato, né? Tanto que inventa essa história de irmã do Jason, que não tinha nada a ver, e ainda faz esse lance aí de parasita, porque os outros filmes, né, foram 8 filmes, né, e alguns, né, se levavam mais a sério, outros ou não, mas você vê que, na verdade, tinha uma linha ali, né, que os 4 primeiros, que aí ele morre supostamente no 4º, aí o 5º foi aquele negócio de tentar um substituto, no 6º ele revive, né, e aí vai parar debaixo do lago, que é de onde sai no 7º, e no 8º, novamente, né, ele é revivido e vai parar lá em Nova York. Aí o 9 não, o 9 começa assim, não tem nada a ver com os outros, né? Simplesmente está lá Crystal Lake, a polícia fazendo aquela armadilha para pegar ele, né? Então assim, é ele, mas não segue de fato os outros, né? Até sim, então, não... na verdade, vinha seguindo uma linha, né? Sim. Aí, a partir sim. Desse, não. Ali, por exemplo, tem assim, um lance de explicar como ele sobreviveu àqueles detritos tóxicos no final do 8º filme. Tipo, não tem isso. Fizer lá uma sequência, mas também uma tentativa de recomeço. Porque aí inventaram essa história ali dele ser um parasita que vai passando de corpo em corpo, sabe? É. Nossa, isso é muito ruim, cara. Prefiro mil vezes o Jason Zumbi do 6º filme. Sim. E aí eu também não gosto, assim, da direção mesmo, né? Porque... muitas... algumas pessoas mostram, olha que parece que vira mais uma fundação, né? Assim, né? Tipo, uma hora lá na lanchonete, aí entra até um slow motion para criar um efeito mais épico, que ficou muito ruim. O cara que é o protagonista mesmo. Quando ele aparece lá de início, que com óculos e tudo, inclusive quando eu vi esse cara da primeira vez, eu pensei até que era o irmão do Sam Raimi, o Ted. Aí depois eu vi que não era. Ele aparece lá de óculos, não sei o que, todo bobão assim no início. Depois o cara vira praticamente, sei lá, o Bruce Campbell no Evil Dead, coisa assim, cheio da ação, tal, sabe? Assim como também aí você tem, né, aquela coisa boba lá da menina e da filha, que é da família Voorhees, só um Voorhees pode matar outro Voorhees. Nossa, cara. É tudo muito ruim. E aí tem essa coisa que, assim como no primeiro filme, você, na verdade, ali durante todo o filme, você não tem o Jason, você tem um bando de mané ali, né, que fica naquele negócio da troca de corpos. Não, e aí quando vão trazer o Jason, é muito ruim, né, porque aí, né, já tinham passado a mãe, né, da garota. Aí o corpo ainda tava lá e o parasita simplesmente entra no corpo da mulher, né? Da mulher já morta lá. E aí pronto, sim, é, voto. Já é o Jason de novo. Simplesmente vira o Jason. Eu não gosto também muito do visual do Jason nesse filme. Com aquelas calombo na cabeça. É, tem um calombo na cabeça, isso. E, não, e o dublê também, né? Fisicamente, né? Mas mais atarracado, não, mas... Eu não sei o que, que aconteceu aí, que o dublê é o mesmo da parte 7 e da parte 8. O Kenny Rodder. E também no Jason 10 ele tá de volta. E eu não sei o que, que houve aí, que parece que ele tá mais atarracado nesse filme. É, provavelmente é alguma coisa na caracterização, alguma coisa nas roupas, né? Que acabou dando essa impressão, né? Que parece que ele tá mais atarracado, mas... É. E aí eu não gosto, né, dessa coisa do calombo da cabeça. Em vez daquela coisa, né, do meio zumbi, né? Que, em vez daquela careca outra, lisinha, né, coisa e tal. E aí aquela coisa do meio do zumbi, né, que tava mostrando os outros, né? Que tinha uma ferida. Ali ele tá meio diferente. Sim, uma coisa que. Uma coisa que deve falar legal é que ali na parte 8 mil tava muito legal a maquiagem por trás, que dava a impressão de estar putrefato, dava pra ver tipo a coluna vertebral. Né? Isso. Só estragar. Visualmente também bem sem graça. Enfim, realmente é o filme mais fraco. Sim, pior de todos. Vai dizer. Inclusive, né, as mortes são muito inventivas, né? Porque depois ali do início, né? Ele assume assim, parece um. Eu tava levando mais a sério, né? Aí, inclusive, né, é muito criativo, assim, nos assassinatos. É mais do mesmo, tem. Os efeitos, a maquiagem até ok, mas é mais do mesmo, não tem nada assim. Sim. Que se destaque, não. É, parece que eles só estão tentando ser super violentos e tal, né? Mas não tem nada muito criativo, assim, né? Como tem nos outros. É. Mas aí eu ia dizer que daqueles dois camaradas que no início estão lá no coelado necrotério, né, que fica pedindo identidade a quem trabalha lá. Aí um daqueles dois caras, o barbudo, é exatamente o Kenny Rodder, dublê do Jason. Né? Que depois os dois são mortos também lá, quando o legista é possuído pelo Jason. Chegamos ao último filme, que é o Jason 10, de 2001, que saiu 8 anos depois do Jason Vai para o Inferno. Aqui, né, depois do 6, é o que abraça melhor a galhofa. Ele é todo galhofa esse aqui também. Então, é bem divertido. Sim, o Jason foi capturado, né? Aí tem um... Já tá no futuro, né? É. Vai ser bom ser estudado. Aí o Jason tá capturado. Aí tem uma galera que quer estudar o Jason. O líder dessa galera, inclusive, é interpretado pelo David Cronenberg. O Jason mata o David Cronenberg nesse filme. O que acontece aqui é que O Jim Isaac, que é do diretor desse filme, é dos efeitos especiais, né? E ele trabalhou em alguns filmes do Cronenberg, como Existenzi, entre outros. E aí o Cronenberg fez essa ponta aqui no início desse filme. Então, eles querem estudar o Jason, mas óbvio que o Jason vai escapar e vai matar todo mundo, inclusive o Cronenberg. E aí a mocinha, né, congela ele, né, prende ele lá na cama de resfriamento, mas ela também acaba junto também, os dois estão congelados. Aí vão ser encontrados novamente no ano de 2455. E claro, né, vão ser resgatados por uma nave cheia de jovens. Que continuam tão estúpidos quanto os filmes anteriores. É. Só mudou no futuro. É. Pô. Aí tem um professor falar que vai querer ganhar grana, né? Por causa do Jason, né? Porque o Jason é famoso e tudo. É. Aí, claro, né? Que aí eles descongelam a menina. E depois o Jason acaba desconsiderado também. E é lógico que o Jason vai iniciar sua matança. Aliás, né, quando ele tá congelado, eles acotam o braço de um dos caras lá. Sim. Se nem tem acordado ainda, eles estão matando. E quando ele acorda, ele ainda vai se automodificar, né? Vai ficar ainda mais... Sim, vai, né? Que tem aquela... máquina que regenera e depois aí ele tem a briga lá com a Android, né, que a Android detona ele, mas depois essa máquina vai regenerar as células dele e aí ele vai voltar com uma nova roupa high-tech lá. É. Bem aí legal, vai... né? Porque era uma coisa high-tech, mas que conservava o que tem ali de principal nele, da máscara, então não ficou uma coisa escrota igual do nono filme, né? Que mudou e ficou ruim. Sim, sim. É, ficou tipo um Jason atualizado mesmo, um Jason moderno. Não fugiu do visual. Do visual clássico. E aí esse filme tem grandes momentos, o Jason mata gente pra caramba, cara. Tem a explosão lá de uma base espacial. É. Ele manda ela pelos ares. É. Outro grande momento também é dos hologramas, né? Que pra distrair ele. Faz ali o holograma de duas jovens no Crystal Lake. É sensacional elas chamando aí dizendo que pretendem fazer sexo antes do casamento, fumar maconha. É, isso aí é cair mesmo. Porque não se levar a sério, né? Isso aí. Ficar usar a zoação. Até mesmo, uma homenagem, né? Aquela foto do saco de dormir. Que ele também pega lá. Sim, assim. Tá lá batendo, distraído lá, matando o holograma. Enfim, eu gosto legal desse. Que ele abraça a galhofa, joga o personagem assim num cenário novo, mas mantém todas as referências, não inventa muito, igual a parte 9. Porque também nessa altura do campeonato, 10 filmes, cara, você vai querer inventar o quê? Caralho, 9, nono filme, querendo inventar. É. Pra quê? Bom, então é isso, assim, o meu top ali. Fica basicamente isso. Os melhores pra mim é os 6 disparado. Aí depois o 2, o 4 e o Jason 10. Acho que são os quatro melhores filmes ali da franquia. É, exatamente. Dessa fase última aí, os melhores são o 6 e o 10, e o Jason 10, que abraça a galhofa. E ali do início, a parte 2 e a parte 4, que são as que abraçam mais, assim, até um boninho de suspense, as mortes, assim, as fatiações que tentaram fazer em outros aí, como o 9, o 8 e o 7. Pois é, o 7 e o 8 mesmo, poxa, tem um pouco de galhofa, mas ainda tenta fazer draminha, tenta coisa. Não, tem que ser como o 6 e o Jason 10, sabe? Abraçar a galhofa. É o melhor a fazer. É. Bom, aí depois do Jason 10, o personagem retornou aí, né? Já comentamos aí no Fred vs. Jason. Eu acho ok, acho melhor do que as duas presepadas que fizeram com o Alien e o Predador. Tem o Robert Englund novamente como Krug. Respeita ali as referências dos personagens. A mitologia das duas franquias. É, respeita a mitologia ali, exatamente, das duas franquias. E é um filme divertido também. Sim. Tem cenas muito, muito maneiras ali, a contagem de corpos. Ao mesmo tempo que consegue pegar o que tem de mais legal assim na hora do pesadelo, também mistura ali o estilo do Sexta-feira 13. Então acho bem legal assim, de crossover assim, até que é bem decente. E depois teve o remake em 2009, que por incrível que pareça, cara, assim, eu detesto os remakes de Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Hora do Pesadelo, mas o de Sexta-feira 13 até que ficou decente. E ele é dirigido pelo mesmo Marcos Nispel, que dirigiu o do Massacre da Serra Elétrica. Pô, do Massacre da Serra Elétrica é horroroso. É, o que é até engraçado, né? Porque é exatamente do Sexta-feira 13, né? Que é mais simples, ele também não inventa. Tipo assim, é bacana, né? Com a exceção clara ali, já começa com o Jason, né? O lance da morte, que é contado ali como uma coisa do passado. Coisa. É, ele não inventa nada ali, é tudo junto, né? É bem simples. Não, é, e é engraçado que bem respeitoso assim com o original, que você tem as referências, né? O Jason começa usando o pano, aí depois encontra a máscara de rock. Aí no Massacre da Serra Elétrica, ele usa uma máscara. Foi aquela lambança. Aquilo lá, né? É. Aí é o remake, até o okzinho também. Eu ainda vou ver esse remake, gente. Nada demais. Ah, nada demais. É como o primeiro filme. Ele não dava uma parte do filme que tava prendendo. É. Ele só é mais legal que o primeiro filme, porque ele já começa com o Jason. Então você não tem a vovó bolsonarista perseguindo a jovenzinha no filme, durante os 20 minutos finais do filme. Bom, mas então é isso. É, franquia Sexta-feira 13 não é a melhor franquia do Slash, não é a grande franquia, não tem nenhum filme assim no nível do Halloween do Capitol, Hora do Pesadelo do Craig, mas é uma franquia que tem alguns filmes divertidos, outros nem tanto, Mas mesmo assim, os que não são tão divertidos ainda tem momentos, né? Como a parte 8 aí mesmo, a gente falando aí da cena do boxeador, tá? Então, é isso, assim, de certa forma, não é ruim de se ver, exatamente, assim, não é nenhum suplício como a gente fala da franquia Razer, por exemplo. Altos, tão altos assim, mas também não tem baixo, não baixo do Hell Raiser. Sim. Sim. E mesmo, como a gente falou, o Pioli, o 9 ainda é melhor do que os piores ali do Hell Raiser. É ruim, não, mas é... Uma burrete, não, não. É ruim, mas até um ruim que dá pra ver de boa, até porque é rapidinho. Tudo. É muito... ruim, mas não é muito. Muita coisa acontece e tal, então dá pra assistir de boa. Pô, consegui ver duas vezes. Da primeira vez que eu assisti, agora pro programa. Bom, então é isso. Esse foi o nosso especial de Halloween, mas falando da franquia Sexta-feira 13. E a cara, Adri, para quem nunca ouviu o CFMC no cinema antes, onde ele pode escutar os outros programas? Bom, os ouvintes aí podem encontrar a gente primeiramente no nosso site, né, culturapopricô.com.br, e também o podcast está aí disponível nas principais plataformas, né, no YouTube, no Spotify, e mano, só escolher aí sua plataforma preferida para ouvir podcast. E para quem nunca assistiu os filmes da franquia Sexta-feira 13, eu quero dizer que, olha, tá até fácil para ver, você nem precisa de torrent se você tiver determinados streaming. Porque o primeiro tá no Max, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete e oito estão no Mercado Play, do Mercado Livre, também na Pluto TV. E o Jason 10 está no Max. O Fred vs. Jason está no Max. E o remake está no Mercado Play, do Mercado Livre. Acho que só o Jason Vai para o Inferno não está em nenhum stream no momento. Estava no Max, mas saiu recentemente. É isso. Tá fácil aí para ver. É o que menos vale a pena, né, Elton? É. Então é isso. Encerramos aqui o nosso CFMC especial de Halloween franquia Sexta-feira 13. Valeu, galera. Fui. Um abraço. Valeu. Depois do sucesso do Alto-Forente Sexta-feira 13, sábado 14, garotas, alegria e muito sol. CFMC no cinema. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.